Ele é um campeão da ordem no mundo de heróis e vilões. Aqueles que vivem para servir a um bem maior. Aqueles que morrem defendendo seus ideais. Ou aqueles que buscam estabelecer sua própria ordem ou uma espécie de caos mais elevado. Ele cresceu no Tibete, foi constantemente treinado e testado até o dia em que descobriu que era a reencarnação de Vajra, o maior herói do seu monastério. Essa revelação lhe dividiu, providenciou uma crise de identidade que até então desconhecia. Afinal, era seu objetivo também clamar a herança dos pais estrangeiros que jamais conheceu. Então, por um breve período, regressou à América e usou suas habilidades únicas para combater o supercrime. E eis que tudo isso azedou. Foi subjugado, quase morreu, ficou grande demais para lidar. Ele se voltou para os pergaminhos ancestrais. Queria se reinventar, mas tudo que conseguiu foi dominar a arte da indiferença. Em algum momento, acabou percebendo que era superior a tudo aquilo. Descobriu que no final das contas ele não era uma reencarnação, mas sim um homem livre, uma mente que podia mudar a mecânica do mundo, de vários mundos. Seu nome é Peter Cannon, o Thunderbolt. Os Escapistas. Premiada e referenciada que é, muito folclore e histórias de bastidores cercam a criação de Watchmen. Boa parte desses relatos, narrados pelo próprio Alan Moore, você pode encontrar nos extras da edição definitiva desse gibi. Na minha opinião, um dos causos mais interessantes, sem sombra de dúvida, foi a premissa original, engavetada pela editorial da DC, que era trabalhar os recém-adquiridos personagens da Charlton Comics dentro do cenário realista que o Barbudo tinha em mente. Como todos sabem, Moore e Gibbons acabaram criando um elenco substituto para assumir o lugar dos super-heróis da Charlton. Por necessidade, eles teriam algumas semelhanças fortes com as versões anteriores, mas sem quaisquer amarras criativas que pudessem importunar a equipe criativa sobre algum direcionamento mais polêmico. No programa de hoje, voltaremos nosso olhar para Peter Cannon, o Thunderbolt, personagem criado em 1966 pelo oficial do Departamento de Polícia de Nova York e roteirista de quadrinhos nas horas vagas, Peter Morese. Trata-se do super-herói obscuro que deu origem ao Ozymandias de Watchmen, e em 2018 ganhou uma excelente minissérie em 5 edições inédita no Brasil, escrita por Kieron Gillen com arte de Caspar Wingard, onde vemos um crossover impossível, ou melhor, o encontro dos dois personagens. Eu sou Luigi e nada escapa aos escapistas. E para presenciar esse encontro de proporções multiversais, viajam comigo dentro de um grid de 9 quadros. Ele vem tentando aniquilar uma editora leviana em incontáveis terras paralelas, mas vem falhando miseravelmente em todas. Maurício Dantas. Quem sabe o formalismo nos salva. Ele pode usar 100% de sua capacidade cerebral, mas nesse podcast só costuma usar 1% vagabundo do seu potencial. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? Alertamos que esse podcast pode a qualquer momento sair do ar por conta de maldições originadas de uma garagem em Northampton. Então, bate na madeira e sigam conosco. Parte 1. Eu posso, eu devo, eu vou. Antes de começarmos a falar especificamente sobre o Peter Cannon, eu só queria acrescentar umas informações rápidas sobre a Charlton Comics. Essa editora foi fundada em 1945 e teve o fim das suas operações em 1986, sendo que o negócio da venda dos direitos de publicação da linha Action Heroes foi fechado em 83. Foi meio que uma reviravolta no modus operandi da Charlton, porque eles eram conhecidos justo por comprar material inédito de editoras falidas e remunerar seus funcionários com salários bem abaixo do praticado no mercado. Alan Moore admite na edição definitiva de Watchmen que ficou um pouco decepcionado por ter sido desautorizado a mexer com os personagens originais. Ele disse que foi fácil criar um elenco substituto, mas sentia que estava perdendo um pouco da força da ideia, porque a continuidade pré-estabelecida emprestava um peso nostálgico ao conceito. Quer dizer, quando a DC nega amor à continuidade da Charlton, ele acaba tendo mais trabalho pela frente, porque teria que fabricar toda uma continuidade nova, né, que, como vemos em Watchmen, se estende por muitos anos, né, principalmente quando a gente passa a ler os apêndices no final de cada edição. Bom, daí, como eu disse, os heróis Charlton passam a fazer parte do catálogo DC, já a partir de 83, mas eles só seriam introduzidos no universo DC em 85, a partir de Crise nas Infinitas Terras. No pós-crise é que eles começam a ser utilizados. O Besouro Azul entrou para a Liga da Justiça Internacional, o Capitão Átomo, além de ganhar uma mensal, mais tarde passou a integrar também a Liga Europa. O Questão ficou com o Dennis O'Neill numa mensal, puxada mais para o público adulto. Já o Pacificador, a Sombra da Noite e o Peter Cannon foram os menos aproveitados e os que realmente ficaram no ostracismo. O Pacificador, eu lembro que ganhou apenas uma minissérie que aqui no Brasil saiu em 91, pela Abril, em formatinho DC, especial 6. A Sombra da Noite fez parte do Esquadrão Suicida, do Ostrander. E o Peter Cannon ganhou em 92, lá fora, uma maxissérie em 12 edições, com roteiro e arte do Mike Collins. Esse material jamais saiu aqui no Brasil. Para ser honesto, não perdemos muita coisa. Sobre a origem do Peter Cannon, Thunderbolt, os pais dele eram médicos, né, e viviam no Tibete, um período muito conturbado em que, contra a vontade popular, o país se torna região autônoma da China, né, e aí tropas chinesas viviam reprimindo com muita violência, né, toda manifestação contrária à sua presença. Pelo que eu sei, e aí vocês corrijam se eu estiver falando bobagem, até hoje existe um impasse sobre quem manda de fato no Tibete, né, se são os chineses ou o Dalai Lama, que diz ser o governo legítimo por direito do Tibete. O que importa pra gente é que os pais do Peter Cannon trabalham no Tibete, ajudando doentes, até que passam a ser perseguidos pelo exército chinês e só sobrevivem porque um abade esconde eles no seu monastério no Himalaia. A mãe do Peter estava grávida e não sobrevive ao parto, e o pai morre também, infectado com a doença que eles vinham combatendo nas aldeias. Daí para frente, a história começa a se cruzar com a do Punho de Ferro, né, que só seria criado 12 anos depois, né, em 1978. Porque o Peter é criado junto com outras crianças, né, recebendo treinamento de artes marciais, até o dia em que haveria um desafio onde o vencedor se sagraria o Vajra, que é o guardião do mosteiro e maior super-herói do Tibete. Para a cultura tibetana, o Vajra é uma arma mitológica, que lembra um pouco aquele bastão do Starman, né? Representa a natureza do relâmpago como uma força irresistível, né? Com a firmeza do poder espiritual. Aí o Peter vence, né, e ganha o título de Vajra, né, ou Thunderbolt. Além disso, ele passa a ter acesso aos pergaminhos secretos, né, pergaminhos ancestrais, com o conhecimento de sábios do mosteiro e os Vajras anteriores. À medida que ele estuda esses pergaminhos, a capacidade cerebral dele vai aumentando, né, e destravando habilidades especiais. Vamos lá, Reginaldo. Eu já falei demais. Vamos trazer o Ozymandias para a nossa conversa. Você acha que o personagem do Moore é uma transposição fiel ou já é uma ampliação, assim, um aprimoramento do conceito do Peter Moriz, né? E o Peter Cannon, do Kieron Gillen, seria, portanto, um aprimoramento do aprimoramento? Diz aí. Eu não saberia dizer, cara, assim, se o Ozymandias pegou alguma coisa do Peter Cannon, do Thunderbolt. Acho que no máximo, a ideia do aprimoramento humano, assim, né, da perseverança, né, porque ele é um personagem muito raso, né, cara, muito raso, assim. Ele já é já uma, vamos dizer assim, aí falando da parte editorial, ele já é uma cópia daquele Daredevil, que é aquele herói que ele é vermelho e roxo, só que ele é todo facetado, né? Então, um lado é, um braço é azul, o outro é vermelho. Uma perna é vermelha, a outra é azul, né? Ele é simplesmente uma variação desse personagem, assim, que eles não conseguiram o direito deles e criaram um parecido com o rosto exposto. Então, nunca teve muito destaque, assim. Eu acho que o Alan Moore pegou, nem a essência, cara, assim, muito pouco. E aí, com essa minissérie, ela tá falando do Thunderbolt, não é a princípio, vamos dizer assim, oficialmente, não tem nada de Watchmen ou de Ozymandias, né? E então vamos lá, eu não vejo como aprimoramento. E no final, eu vou conseguir explicar melhor depois do final, quando a gente desenvolver mais, eu acho que essa minissérie nem é um aprimoramento, uma melhoria desse conceito. Ela é quase um downgrade, assim, mas uma visão interessante, assim, né? Não sei se poderia também falar dessa forma, mas acho que quando a gente desenvolver, vai fazer mais sentido. Discordo um pouquinho aí do Reginaldo. Não vejo como aprimoramento ou downgrade, não. Mas é a referência da referência, né? Começou aqui, e como vocês bem disseram, não começou ali, né? Não é esse personagem mais original. Mas bebeu da originalidade do Moore, que no final das contas essa limitação ajudou pra cacete o Watchmen, né, que a gente conhece. A forma como ele pôde desenvolver e criar conceitos, dar coisas para potencializar os personagens, enriqueceu demais a história de Watchmen. E agora o Gillen tá devolvendo isso, né? Tipo, pegou de volta o que o Moore usou emprestado e com juros. Então, não digo que é um upgrade, não. Apesar de que esse Thunderbolt aqui tem umas capacidades sobre-humanas e até quase místicas, né? Que o Ozymandias, Luigi, diga-se depois sua pronúncia preferida, não tem na história original. E o próprio Thunderbolt não tinha. Eu tava pesquisando assim para saber se os direitos sobre o Peter Cannon ainda pertencem, né, à DC, assim como o Besouro, né, o Questão, o Capitão Átomo, já que esse gibi do Karen Gillan foi publicado pela Dynamite, né? Mas eu não vi informação alguma sobre isso, a não ser a notícia que o Peter Morris morreu em 2003 e desde 2004 o personagem passou a pertencer ao espólio dele, né? Então, provavelmente quem porventura ficou com os direitos sobre o Thunderbolt deve negociar licenças à parte, né? Já que a DC não deve ter renovado com a família Morris, né? Enfim, acho que é um caso assim que lembra um pouco do Marvelman, né? O Miracleman, né? Do Mick Anglo, né? Que era um Shazam genérico, né? Que só ganha realmente destaque quando o Alan Moore passa a trabalhar com ele, né? Mas assim, lendo o Gibi 92, né? Do Mike Collins, tem realmente umas, acho que tem umas ideias legais, assim, que giram em torno desses pergaminhos que eu falei ainda agora, né? No caso do Peter Cannon, a capacidade cerebral elevada dele é destravada, assim, com a leitura dos manuscritos, né? Tanto é que aos poucos ele vai desenvolvendo telecinese, né? Clarividência. Mas o Ozymandias, que a pronúncia eu falo Ozymandias, né? Mais na frente eu vou voltar a falar isso aí, mas isso é uma tirada que o Len Wein faz no antes do Watchmen. Mas, assim, o Ozymandias sempre foi um superdotado, né? A inteligência dele era inata, né, de nascença mesmo, e a personalidade dos dois, assim, também, assim, não tem nada a ver, né, porque o Cannon original é heróico, né, e o Ozymandias é um anti-herói, assim, que vira vilão, né. Já o Cannon do Gillen, né, eu acho que ele tá bem, assim, num meio termo, né, entre esses dois. Maurício, já que a gente já começou a falar do Karen Gillen, faz, assim, pro ouvinte, assim, um resuminho rápido de quem é ele, né, o artista, o colorista, até o letrista dessa mini, né, que acabam sendo bem importantes, assim, no desenvolvimento dessa história. Ah, cara, acho que cada vez mais a gente acredita, né, na lista, os coloristas e tudo mais, e essa aqui é uma obra que merece mesmo isso. Vamos começar da cabeça, né? O Kieron Gillen é um britânico, ele tem 45 anos hoje. Ele começou escrevendo para site de videogame, inclusive não usando o próprio nome, né? E assim como nos quadrinhos antigamente, usar o próprio nome se queimava. Começou usando 2000 e escrever sobre videogame. Ele usava o nick, né, o C-Monster. E ele fazia reviews de jogos, comentava sobre a indústria e tudo mais, e foi um dos primeiros escritores britânicos sobre videogame, né, a ganhar um prêmio da mídia deles lá. Gillen, pra quem já viu um pouco das histórias dele, vê que ele é não só fã de videogames, como de RPGs também, né. Recentemente saiu até aqui no Brasil o gibi autoral dele chamado Dai, que tem toda essa, uma mistura de Jumanji com GURPS, D&D e esses RPGs de tabuleiro. Aqui no Brasil, ele ficou mais famoso pelo trabalho na Marvel. Fez uma passagem X-Men naquela época ali que os X-Men estavam em São Francisco. A galera culpa hoje o Hickman, mas na verdade foi ele que começou com aquela ideia do Senhor Sinistro mais teatral, até beirando o ridículo muitas vezes. Mas que na mão dele eu gostava bastante. Fez o Thor, lá, logo depois do Strazinski, que saiu, uma minissérie muito boa também, do Bill Raio Beta, chamada God Hunter. Não sei se ela é inédita aqui no Brasil. E fez uma fase não tão glamourosa assim do Homem de Ferro no espaço. Além disso, ele criou também o Kid Loki, né? O Loki menininho lá na Journey into Mystery, com o parceiro dele, o Chama Kelvin, que também desenhou o Jovens Vingadores, já no finalzinho dessa fase dele na Marvel. Mais recente dele, como eu falei, tem trabalhos autorais, né? Wicked Divine tava saindo aqui no Brasil, parece que a publicação tá um pouco atrasada aí. O Dai saiu pela Panini recentemente e eu acredito que vai sair na íntegra aqui, se já não saiu, o run dele da Doutora Aphra do Universo Expandido de Star Wars pela Marvel, que é um baita gibi também. Eu li porque gostei do visual da personagem e acabei lendo 6 volumes, não só o comecinho lá que... E quando ele escrevia o gibi solo Darth Vader. O Caspar Wingard, perdoem aí a pronúncia, ele é um desenhista e colorista britânico também, conterrâneo aí do Gillen. Ele tem alguns trabalhos recentes pela Image, já trabalhou para Marvel também, para IDW, Dynamite, como a gente está vendo aí nesse título, para Boom e para Titan Books. Ele desenhou recentemente um arco da Doutora Aphra, já não mais com o Kieran Gillen, não foi fechado aí não, vai com o Simon Spurrier, que tá também fazendo lá o Sonhar, e tem uma carreira aí coerente até com os gibis sendo publicados. Eu tô indo até de um dele aí recente, que chama Angelic, que eu gostei muito das capas. A Mary Saffel, que é a colorista aqui, ela é irlandesa, desenhista, colorista, ilustradora de quadrinhos e designer de personagens em 3D em videogames também. Provavelmente alguma conhecida do Gillen, lá da época que ele trabalhava com jogos. Tem um site muito bacana, com umas tirinhas de um romance heavy metal construído através de chantagem e extorsão. É assim que ela se define, no drugsandwise.fail. Que vale a pena dar uma lida, gostei bastante, bem estranho. O letrista, né, que a gente pouco fala, quase nunca fala, eu nunca falei de letrista no podcast, o Hassan Otsmani El Raoul, o nome me parece árabe, não consegui identificar a origem do nome dele, pode ser um imigrante britânico também. Ele é letrista de quadrinhos, editor de uma revista digital chamada Panel X Panel, que já ganhou um Eisner recentemente, 2019, como melhor publicação sobre quadrinhos. E também é cineasta. Eu descobri 8 créditos dele como diretor no IMDb. E um cara que merece mesmo menção aqui, tem muitos elogios a ele aí, internet afora. E na edição 4 do Thunderbolt, ele brilha fazendo à mão todo o letreamento da edição, que tem todo um formato diferente que a gente vai falar daqui a pouco aí. O único trabalho longo assim que eu li do Kieron Gillen foi, você citou aí, na série do Darth Vader, né, que eu curto pra caramba, embora tenha o Salvador La Roca, né, que eu sei que o Maurício aí não curte, né, mas tem, como ele falou também, tem a personagem Doutora Aphra, né, que vira uma sidekick do Vader, né, bem espirituosa, né, acompanhada de análogos maléficos, né, do R2-D2 e do C-3PO, que você morre de rir com aquilo ali. Ela fez tanto sucesso que ela ganha uma série solo, né? Infelizmente, a Panini tá publicando em capa dura, os preços bem proibitivos, né? Um TPzinho assim resolvia. Bem legal a personagem. Eu adorava, né? Na Marvel, eu gosto do run dele nos Jovens Vingadores, né? Com Jamie McKelvey, né? Que vira até um parceiro dele, né? Depois, nessa que você falou do na Wicked mais Divine, né? Se não me engano, é ele quem introduz a Angela de Spall no universo Marvel, né? Com aquela história do 10º reino, né? Que é um acréscimo aos 9 reinos. Isso mesmo. Né? Eu gosto muito dele do run dos X-Men com Carlos Pacheco, né? Até você falou aí, tem o seu Sinister, né? Que ele faz essa subversão do personagem. Tem também a participação dos Celestiais, né? Ele também faz a segunda parte de Origem, né? Do Wolverine, né? Como uma continuação daquela história do Paul Jenkins. E ele acabou de fazer também a primeira edição dos Eternos, né? Eu gosto pra caramba dessa primeira edição, né? Mas tudo é muito fácil com o Ezad Ribic desenhando, né? Acho que é um cara competente, né? O Kieron Gillen, né? Sempre entrega um gibi assim que eu gosto de ler. E aqui no Peter Cannon, não sei se vocês têm essa impressão, mas assim, o estilo dele tá muito parecido com o do Warren Ellis, né? Você acha que é viagem minha, Reginaldo? Não, eu acho parecido sim, mas é proposital, né? Eu vi numa entrevista que ele fala isso, né? De certa forma, ele emulou, procurou emular cada edição da minissérie para um escritor, né? Então, realmente, a primeira, aquela coisa de invasão alienígena, tem algumas frases que eles falam a respeito de bala, alguma coisa assim, que lembra muito uma fala que sai da boca de um personagem de Authority, por exemplo, né? Do Ellis. Nessa primeira edição, eu acho que ele realmente parece. Aí, na segunda, ele diz já que, assim, aquele mindfuck, né? Aquela coisa que explode cabeça, ele tava, vamos dizer assim, emulando o Morrison. A terceira, ele fala também que, pela violência, tudo assim, exagerada, ele tá o Millar, né? Ele tá homenageando o Millar. A quarta é nítida, isso assim, é declarado, né? Que ele emularia o Ed Campbell, né? Do Inferno, mas não necessariamente do Inferno ele tá emulando. Ele tá emulando uma série autobiográfica do Campbell, que chama Alec, né? E é bem parecida mesmo com a quarta edição. E a última, ele diz que é uma homenagem ao Alan Moore, mas eu vejo quase mais dele mesmo, assim. Eu acho justo, porque, na minha opinião, de tudo que vocês falaram aí, os títulos, alguns chamam minha atenção, outros chamam menos, né? Se é ele que pôs a Angela como o décimo reino... É demérito, não é qualidade, porque acho essa ideia besta demais, detesto essa ideia de décimo reino, né, em Thor. Eu gosto do começo do Wicked Divine, embora aos poucos, eu até hoje não sei cravar, assim, se ele tá pegando, sabe, tipo Evangelion, pegava a coisa do cristianismo e transformava num, né, usava como quisesse, assim, ele faz a mesma coisa, né? Ele tem um personagem que chama Lúcifer, tem nada a ver com Lúcifer, ele tem um outro que chama Baal, que não tem nada a ver com o antigo deus Baal, muito, ou muito pouco, assim, né? Mas a ideia principal, que eu acho que é toda a graça de Wicked Divine, é você relacionar essas divindades com nomes de deuses antigos a astros da cultura pop, principalmente da música, né, atuais, a que representa lá a deusa, não é Bastia, é outro nome, esqueci. Ela é uma cantora conhecida, você lembra quem que é, Maurício? Não lembro, cara, em Wicked Divine. Não. Não lembro. Também quis me aventurar pra uma praia que não é minha, você vê, já meti o pé pelas mãos. Mas é legal. Ah, eu lembro de, por exemplo, o Votan dele, né, que seria alguma coisa assim, tipo, o Odin é aquele... Ele usa um capacete, que nem do Chemical Brothers, né? Então, é uma salada que acaba ficando interessante. Mas eu não sei, assim, se é falta de interesse em inserir a mitologia real ou se ele realmente quis fazer essa salada. Então eu tinha pé atrás com todo o material dele, né? Até ler esse Peter Cannon, que eu acho, assim, que, olha, o cara fez milagre aqui, meu. Porque eu não sei se ele faz coisa melhor depois disso, não, cara. Assim. Inclusive Eternos, hein, Luiz? Que eu não me entusiasmei, não, com a primeira edição, não. Por causa da aparição do Thanos, né? Mas, assim, eu achei a historinha bem legal, velho. Isso, assim, eventualmente a gente pode voltar a comentar isso aí, mas também tem o Ezad Ribic, né? Não é só isso, não. A arte é maravilhosa. Mas eu acho que é muito próximo, pelo menos esse primeiro número, do que o Gaiman já fez, né? Inclusive com a participação do Homem de Ferro. Para ser um primeiro número, para gerar interesse, você fala, opa, o que, que é isso? É comida requentada, cara? É muito parecido com aquela mini do Gaiman, dos Eternos. Cara, não me lembrou do Gaiman, não, mas me lembrou muito a proposta do Jonathan Hickman, né? Que tá fazendo em X-Men, né? Aquela questão da ressurreição, até ele ensaia um pouquinho assim, infográfico, né? Tem toda aquela pegada que é tradicional do Hickman, né? Realmente não me lembrou muito do Gaiman, não. Eu ainda acho que isso aí é proposital, viu? A gente tem ali uma referenciazinha discreta, como existe muito paralelismo entre a cultura dos Eternos e a cultura humana, que não se sabe explicar, e aí ele tá meio que repetindo algumas coisas, né, como o próprio Hickman recente, essa repetição aí do tema do Homem de Ferro também. Tô tendo fé no Gillen ainda, porque eu justamente que eu tava querendo aqui, esperando uma oportunidade de falar, vindo vocês aí, que eu não tive coragem de interromper, porque tava boa mesmo a filosofada. Mas assim, Gillen é um cara que é um prego na ferradura, sabe? Pelo menos pro meu gosto, porque eu já li dele, eu gosto muito do texto dele. Se sai uma coisa nova dele, eu vou conferir aí. Mas tem coisas como esse Homem de Ferro dele mesmo que são intragáveis. Eu lembro de ler entrevista na época dele, que ele disse que é um experimento. Ele não tava com saco de fazer, na verdade. E ele, quando sentava para escrever a edição do mês, ele pensava, o que é que vai acontecer agora? E aí inventava, sabe? Uma viagem muito... Nem nos anos 80 mais já se fazia isso, né? De ter pelo menos um plano de médio prazo. Todo escritor já tinha. Agora ele tem coisas como essa John Angel Mystery, que é a história do Loquinho, né? Que é muito boa. Tem um... Como é que chama? A Angela já é ruim. Gostei desse comecinho de Eternos. Você tem aí os X-Men dele, que também são muito legais. Inclusive, eu acho que usa muitas ideias da utopia mutante e tudo mais. Melhor do que o Hickman tá fazendo hoje. E você tem coisas curtas dele, né? Como essa história do Bill Hybeta, que é bem legal. Enfim, você pega 50% e gosta muito. E tem os outros 50% e você fala assim, por que, que o cara escreveu isso, né? As contas não param. Tava querendo trocar de carro, fazer uma puxadinho na suíte dele, muito no automático. Agora, eu gosto muito quando ele faz esse tipo de coisa. O Wicked Vine, por exemplo, vocês estavam falando aí, eu gostei muito do começo, mas chega ali, acho que no terceiro encadernado, a gente até comentou isso no WhatsApp, que ele dá uma reviravolta assim, que pra mim ele duvidou da minha inteligência como leitor, sabe? É tipo, terminou um mês e ele disse, vou jogar isso aqui, depois eu vejo como resolvo. Aí no arco seguinte, a gente sabe que na Image você tem uma flexibilidade maior de periodicidade, eu não sei se isso demorou um pouco mais de tempo pra sair, ele tava assim, sem ideia, disse, não foi bem isso não, é. Foi outra coisa que aconteceu aqui, bem tirado de uma parte pouco nobre do corpo dele aquilo. Então, quando ele faz essas coisas, ele me perde muito. Mas aqui, nossa, muito consistente mesmo. Eu concordo com você de que não sei se ele vai conseguir chegar nesse nível de novo. Né? A cantora que eu esqueci... Persephone, né? Não, o nome dela é Sakmet, né? A deusa, né? Que ela é uma deusa felina, egípcia, né? A leoa, né? A arte, né? Quem ele faz, assim, igualzinha é a Rihanna, né? É, muito igual. É, só que eu sou velho e esqueci o nome dela, cara. Pra minha vergonha... Faltam 35 minutos para o futuro. As relações diplomáticas entre as nações colapsam vertiginosamente. A guerra, outrora tão distante, agora parece bastante provável. Nossos heróis são impotentes. A maioria das pessoas imaginou que as coisas não podiam piorar. A maioria das pessoas não tem imaginação. Parte 2. Watch. A minissérie do Kieron Gillen tem um subtítulo que vai direto ao ponto, né? Watch. Então, tudo que você vai ler pode e deve ser lido como se você já conhecesse o teor de Watchmen. Na verdade, o enredo já salta para o momento da invasão alienígena, né? Só que nessa realidade, o Kenan é o maior super-herói da Terra, né? Mas não tá nem aí para o que pode acontecer. Daí, personagens análogos aos da Charlton, né, se dirigem à mansão dele em Hollywood, né, para convencê-lo a ajudar a salvar o mundo. Kenan não demonstra qualquer interesse, né? O que ele tem é desdém da instituição da sociedade moderna, né? Mas quando chega conclusão de que a única forma de alcançar uma sociedade nova e melhor é através das mesmas pessoas que ele despreza. Aí Kenan assume a liderança dos heróis para rechaçar a invasão, né? Só para ter uma epifânia, né, no meio da ação. Ele percebe que há apenas uma pessoa capaz de um ataque tão engenhoso, né, que seria ele próprio. Só que ele não é o autor, né, mas deve haver outro Peter Kenan em algum lugar. Peter Kenan de um mundo diferente fazendo isso, né? E é assim que a primeira edição termina, né? E a história realmente começa. O Kenan heróico, né, precisa ir ao encontro do seu eu vilanesco, né, que o Gillen acaba nomeando como Thunderbolt, né, o Ozymandias dessa realidade. Sobre os heróis de apoio, né, eu confesso que eu nem consegui memorizar direito, né, os nomes deles, né. Eu sei que tem o Nucleon, né, que seria o Capitão Átomo, o Supreme Justice, né, que seria o Pacificador, e a Baba Yaga, que eu acho que é a Sombra da Noite, né. Tem outros, mas não consegui identificar quem são. Vocês conseguiram? Aquele de armadura, esqueci o nome também, esse personagem tão bucha, né? É Pyróforos, né? Isso, esse nome malucão aí. Pyróforos, né? Eu acredito que ele seja o equivalente ao besouro, né? Até pelo tema de inseto. Eu vi o Gillen, não lembro se é nos extras dessa edição, se foi numa entrevista falando que aquele outro radioativo, a ideia dele era fazer o Manhattan, mas que ele pensou também assim, ah, muito na cara se eu colocar aqui um super-homem radioativo, né? Então ele coloca ele verde para fazer uma referência também a um Hulk, uma coisa mais Marvel. Então ele pensa nessas estruturas em relação ao Watchmen, mas ele também quer dar uma subvertida aí, né? O Justiça Suprema, Supreme Justice, ele também tem um quê de meio de Capitão América, ou de até mais do agente americano, né? Naquela porra Lutrice, Capitão Ultimate. E a Baba Yaga aparece tudo, menos a Baba Yaga da mitologia. O Teste, ele tem nada a ver também com o Rorschach, mas o nome Teste já remete ao Teste de Rorschach, né? Só isso, basicamente, assim. E eu não sei se vocês entenderam assim. O Nucleon, ele é chinês, não é isso? Vocês entenderam que ele é chinês? É, mas é um homem radioativo, né? Do Marvel. E ele é um homem ou uma mulher, meu? Aquela roupa de baixo dele, né? Bem estranho, né? O top, né? O cara tá de crop, cara, debaixo da roupa radioativa, cara. Eu achei, eu entendi. Posso estar viajando, né, meu? Ou é tara, né, Maurício? que é uma mulher chinesa, grandona ainda, porque ele é grande, ele é musculoso, né? Mas eu acho, eu até comentei com o Luigi, que eles são exatamente, né, os heróis da Charlton, né, meu? Exatamente, assim, né? E são raso mesmo, porque não servem pra nada, pra história, só pra gerar identificação. O que eu gosto muito desse primeiro, mas muito, cara, do primeiro número, que ele não inventa roda, cara. Ele pega os poucos caraminguá, né, meu, que é a origem do Peter Cannon, e ele não altera nada. Ele realmente foi criado no Tibete, ele tem o tabu lá, que é como se fosse o Wong, mas acabou virando amante dele, e agora eles são só amigos, né, só parceiro, assim. Ele é tipo o Wong do Doutor Estranho, né, só que eu espero que o Doutor Estranho não coma o Wong, né, meu, assim, pelo amor de Deus. Quer dizer, também não tem problema se comer, né, meu. Nesse gibi de 92 que eu li, eu não sei na versão original, né, mas assim, ele usa um turbante, né, ele era do mesmo mosteiro dele, né, e vira tipo um empresário dele, assistente, assim, não sabe bem se definir, né. Ele meio que é tipo o Fogg, né, o Fogg Nelson dele, né. Eu acho ele mais o Wong, Luiz. Não, eu tô dizendo esse gibi de 92 que eu li. Ele é um personagem recorrente, assim, ele é o sidekick do Thunderbolt. Desde o começo lá, claro, a primeira versão só não tinha essa do Peter Cannon ser homossexual, né? Mas do resto, eles eram, tipo, sabe, Mandrake Lothar, Doutor Estranho e o Wong, a relação era essa, né? Um era servia o outro proteção, devoção, assim, pelo, por exemplo, Peter Cannon, desde a origem mesmo, ele tem aquele nome que você falou. Vajra. Isso, como se fosse um Buda, né? Como se fosse um iluminado, assim, né? E o que eu gosto do Gillen, que ele é assim, ele, cara, ele não inventa a roda, ele fala dos pergaminhos sagrados, Peter Cannon desce pra consultar, de fato, ele. A única impressão que dá é que ele é um herói meio aposentado, né? Porque os outros heróis vão até a casa dele pedir ajuda, né? Ele parece que ele tá um pouco afastado, como se tivesse tido uma vida heróica de aventura, né? E eles voltam pra pedir pra ele voltar pra resolver essa situação que é realmente, assim, a invasão alienígena. Você, nesse primeiro número ainda você não tem essa noção, mas parece muito, né? Até porque a gente viu a série da HBO, umas lulas, né, chegando do espaço. Mesmo. Ela parece um pouco Lula, não sei se vocês tiveram essa impressão. É, lembro um pouco. The iPods, né, do filme lá do Tom Cruise, como é o nome? Guerra dos Mundos, né? Eles flutuam, eles têm uns tentáculos, umas perninhas embaixo. Assim, eu associei, talvez por estar influenciado nessa releitura, a realmente a Lula, mas pode ser que não também. E também lembra um pouco aqueles invasores marcianos lá de Liga Extraordinária, não? É, que a referência é a mesma, né? Mas eles são os invasores da Guerra dos Mundos, né? Na invasão do segundo volume da Liga Extraordinária, é exatamente os tripodes de Guerra dos Mundos. Reginaldo, aproveitando assim, apresenta o personagem, o Thunderbolt vilanesco, né? Com sua base Karnak, né? Entre aspas, né? Ele tem até um símbolo assim na testa, que nem o do Dr. Manhattan. Por fim, você acha que ele venceu assim, o Dr. Manhattan na sua realidade, né? Tive a impressão que o Thunderbolt, ele aprende assim, o segredo assim, do campo intrínseco e replica a experiência, né? Só que um degrau a menos. Acho que ele não tem a onisciência assim, temporal do Manhattan, né? Mas me parece que ele tem pleno controle assim, sobre a matéria, né? Eu acho que, tal como o Peter Cannon mesmo, assim, o aprendizado dele é também através dos manuscritos. Eu também não lembro se tem isso no quadrinho, mas assim, eu acho que fica nesse parelho, assim. Eu acho que um leu uma coisa e o outro talvez ainda não leu, sabe? Porque é como se fosse uma biblioteca infinita, né? Que eles têm acesso. Não, eu acho isso mesmo, né? Eu, no finalzinho da primeira edição, ele já aparece, né? Aí sim, realmente, assim, ele tá muito parecido com Ozymandias, assim, né? Na hora você bate o olho, aí não tem jeito, aí não dá pra escapar. Porque ele está muito parecido e ele tem uma engrenagem na testa que também remete, né, ao símbolo do hidrogênio do Dr. Manhattan. Não é na segunda edição, se eu não me engano, é na terceira que ele dá uma explicação maior, né, como se fosse a origem dele. E aí sim, eu tive a impressão que ele fez todo aquele aprimoramento, né? Porque o Peter Cannon também tem uma coisa assim de, vamos falar assim, o não é do Doc Brass, é do Planetary, é o original, qual que é o nome do original mesmo? Doc Savage. Isso, Doc Savage, isso. Também ele tem uma coisa de Doc Savage, assim, que ele, né, é um humano que buscou aprimoramento máximo. Aí, de repente, de uma hora para outra, parece um super-humano, como ele mesmo diz, né? Ele ainda fala assim, né, que o Nuclon da realidade dele era um cara insuportável, era um cara que você sente um pouco que ele teve um pouco de inveja, porque ele não alcançaria dentro do limite humano o que o Nuklon era, né? E quem tem, de fato, né, essa onisciência temporal é o Nuklon na história, né? Você vê que ele fala que ele vai morrer, né? Ele também fala que o Peter Cannon vai abandonar o tabu. Essa segunda edição é realmente bem Grant Morrison mesmo. Ela é viajandona. Mas o que é legal, o que eu acho genial do Gillian que ele fez, né? E é genial mesmo, a gente tem que usar com parcimônia a palavra genial, mas aqui se adequa perfeitamente. Porque ele em momento nenhum, ele fala alguma coisa de Watchmen ou de Ozymandias, mas a referência é tão clara para você, seja visualmente, ou seja pelo rumo que a história está tomando, ou quando eles chegam, eles viajam como se fosse um multiverso, e aí eles chegam num lugar que parece a Antártida, né? Porque tá nevando, tá assim, e não é. Depois você olha, assim, tem o escrito Hollywood, né? Eles estão na Califórnia, né? Só que tá nevando por causa do inverno nuclear. Então, vamos dizer assim, a Karnak dele é simplesmente um mundo destruído que está nevando, mas você associa com a passagem de Watchmen, assim. Então, eu acho isso maravilhoso, cara. Encantador, assim. Ele volta para o personagem original, né, com os conceitos do Thunderbolt, mas ele, vamos dizer, ele está correndo em paralelo com o conhecimento que você precisa ter para apreciar da leitura de Watchmen, né? Fora que tem as referências visuais, né? De vez em quando tem assim, uma piscadela no olho. Uma cena lá que aquele teste ele vomita sangue na mesa, né? Aquela mesa redonda. Aí você vê a imagem de cima em perspectiva. Aí fica tipo o traçozinho do relógio, né? Do Smiley, né? Com o caldo de feijão humano, né? Que o Rorschach fala, né? Fica igualzinho, né? Aí também tem outra cena que o teste acho que é vaporizado, né? Pelo esse Ozymandias, né? Pelo Thunderbolt. E fica aquela imagem lá como se o Rorschach tivesse sido atomizado no final de Watchmen, né? Eu acho bem legal essas sacadas, né? O que é legal também é que já no final da primeira edição você vê que o Thunderbolt, ele tá vigiando, porque eles estão em mundos separados, ele tá vigiando por uma tela de monitor muito parecida com aquela cena de Karnak em Watchmen, né? Ele tá vigiando os outros heróis por ela, né? Que também aí te remete realmente ao final de Watchmen, e assim, você vai pegando mesmo essas referências visuais. O que você falou é verdade, é uma piscadela mesmo. Eu lembro que eu vi até um comentário, isso não é meu não, não quero roubar o crédito de ninguém, mas quanto dessa sequência aí do teste, logo antes de vaporizá-lo, o Thunderbolt fala pra ele, né, que isso é uma história séria, e aí o teste tá fazendo piada com ele, posso dizer qualquer coisa, posso fazer o que quiser aqui, do absurdo da situação, né, e ao mesmo tempo um cinismo. No texto que eu li, não me recordo onde, peço perdão aí ao seu autor que não sabe nem que eu tô gravando hoje, mas ele fala que isso aí não deixa de ser uma crítica também, no sentido que o Morrison fala que o Moore confunde maturidade de texto em Watchmen com cinismo, pessimismo, né? Então ele acha que é pela história ser séria, ser niilista em momentos, do próprio Rorschach, ele apela para esse lado da violência e confunde um pouco as coisas. E daí nós temos até aí já sou eu extrapolando, tudo que a indústria entendeu errado de Watchmen e criou aqueles anos 80 com os heróis dentes rangentes, né? Faca na caveira, Green Knight, como a galera gosta de falar. Ferozes e furiosos, né? Você não pode dizer coisas assim, né? Essa é uma história séria. E aí vaporiza ele fazendo essa referência a Watchmen. Não sei o quanto disso é viagem, mas acabei entrando também nesse pensamento, essa referenciazinha. Vai ter mais pra frente aí, a gente vai falar. Porque eu acredito que também é uma crítica de leve. Não é só reverência e referência ao trabalho do Moore, mas existe aí uma crítica também e a própria visão do Gillen na história. Por isso que eu te falo, assim, é o Ozymandias, né? Mas é o Thunderbolt também, como você disse. Não tinha nada da origem do personagem, não adapta nada. O Ozymandias não tinha os escritos e tudo mais. Esse personagem tem. Por isso que eu falei, pra mim ele pega de volta que o Thunderbolt emprestou pro Ozymandias e pega de volta com juros, né? Ele acrescenta a própria história, não via só um simulacro daquilo. E concordo com você, né? Genial também a forma como ele não menciona em momento nenhum. Tem essas piscadelas, mas a história em si se sustenta. Claro, você vai absorver outras dimensões aí, conhecendo ou refletindo sobre essa comparação com o Watchmen. E não precisa ninguém mencionar pra você, né? Se você não entendeu até essa destruição aqui, essa desintegração do teste, meu, volte pra página 1 e leia de novo. Thank you. dos momentos mais bizarros dessa mini, na minha opinião, é o modo como o Canon e os heróis viajam de uma dimensão para outra. Maurício, você consegue explicar o truque do grid de 9 quadros? Eu não consigo, assim. A passagem em Northampton, né? Como você interpreta aqueles personagens que estão no pub, o The Clock? Ah, essa eu fiquei em dúvida há muito tempo e só relendo final de semana passado, antes da gente gravar, que eu tive uma ideia assim que me pareceu um pouquinho coerente das coisas, né? E vou ter que falar de novo do Tom King aqui, não vou criticar só não. Mas eu acredito que essa seja uma crítica até a esse formato que foi adotado em massa, né? Com brios até, não só como uma forma de aproveitar melhor o espaço das páginas, depois de Watchmen. Foi o Watchmen que consagrou como um gibi cult, formato cult, né? Adulto, esse formato mais preso a essa forma. É bacana que logo no comecinho, até a Baba Yaga fala, né, assim, isso não é magia, isso não é feitiçaria, também não é tecnologia, né, é uma outra coisa, é formalismo. Mas é um conceito que existe, né, o Ewing até mexeu um pouquinho com isso aí naquela parte de Cabala, quando ele fala lá no Mortal Hulk, do formalismo como um procedimento metafísico até. O amor, o respeito, né, mas o respeito e seguir as formas predispostas, que está na magia, né? Quando a gente vê aqueles rituais todos, nos vídeos como Hellblazer e tudo mais, mas que aqui ele leva para um outro patamar, um patamar que eu diria metalinguístico até. E eu acho que é esse diálogo, assim, essas falas que antecedem o momento que me dá essa pista, que é a da crítica a esse grid de 9 quadros, né? É uma coisa que aprisiona a narrativa. Beleza, né? 100% das páginas até que é esse momento que é um grid de 9 quadros, mas ele transforma a totalidade nos 6 quadros ali. Ele quebra com o padrão daquela realidade, quebra com o formato, né? Posto, que você espera que ele seja um gibi, uma referência ao Watchmen, ao Alan Moore, uma coisa mais cult, e ele tá tentando sair daquilo e fazer uma viagem que você não veria num Watchmen do Alan Moore, né, que é essa viagem dimensional aí, não dessa forma. Então, até ele fala, né, isso é perigoso, nós podemos perder alguém no caminho, e foi isso que me chamou a atenção, né, de quando a gente vê esses babacas aí da internet, do YouTube, Twitter, em específico, querendo editar o que é bom, o que é ruim, e caindo fora quando as coisas não atingem as suas expectativas. Então, quando a coisa muda um formato, quando surpreende você de alguma forma negativamente, né? Essa expectativa, essa quebra do formato pode fazer você perder leitores. E aí, até que ponto, né, os escritores estão se prendendo proposital ou até inconscientemente a esses formatos? A gente viu aí, por exemplo, o Tom King, que eu acho que ele é uma vítima desse formato. Ele sabe usar bem em alguns momentos, mas não é para todo gibizinho, para toda temática, toda história que ele quer contar, que isso vai funcionar. Saber lidar com isso, quando você enxerga, a gente estava tendo até uma discussão há alguns dias do formato digital, como você perde a página dupla, o layout da página, a página como um todo em si, para mim pelo menos, para muita gente, muitos artistas também, ainda bem, não estou maluco. É mais um caso à parte, né? Você vê a página como um todo, a revista como um todo, se há um paralelo aqui e ali, se há uma simetria, e você acaba perdendo isso com a leitura no tablet, na tela do computador, no celular, enfim. Então você imagina se o cara está preso a isso, ele só sabe fazer naquele formato. Isso prejudica muitas vezes. E aqui, no caso do Canon, né, libertou de uma amarra de realidade para ele ir para uma outra. E aí tem algumas ideias de camada, né? Eu vejo como esse Canon não é o Ozymandias especificamente. Ele é de uma realidade ali, talvez um pouco acima, um pouco abaixo. Mas a gente tem uma realidade muito acima, que vai muito para o lado do herói, o lado extremista, que é a realidade do Thunderbolt. E a gente vai ter essa realidade bem abaixo, mais próxima da nossa realidade, né? O Thunderbolt é um extremo de um pós-apocalíptico irreal, quer dizer, depois de 2020, das coisas que a gente tem com política e tudo mais, nossa perspectiva de futuro não é senão distópica, mas é uma realidade muito diferente da gente. E na fuga do Thunderbolt, o Canon acaba descendo, né, alguns níveis aí até chegar mais próximo do chão, né, pé no chão mesmo na realidade, que é essa quarta edição, que, como o Reginaldo adiantou, é uma referência aí ao gibi do Ed Campbell, parceiro lá do Moore também de outros tempos. E ele chega num bar, toda a estética, né, da história é de um gibi indie, É em preto e branco, aquele desenho mais rabiscado mesmo, poucos detalhes, a coisa mais simbólica até do que mais realística, não realística, mas realística, no sentido de que não tem tantos detalhes, não tem profundidades e perspectivas, mas tem uma coisa que é a simplicidade do real, com poucos traços algumas vezes, poucas sombras, até ele delimita o espaço do bar que ele... Ele chega, né, o clock, o relógio, que já diz que é uma referência aí a um Watchmen, né? O relógio, não esqueçam, Doomsday Clock, mas o relógio em Watchmen mesmo é uma coisa muito recorrente. E a gente tem personagens ali que são mais um paralelo aos personagens de Watchmen da Charlton, né? E a gente tem a Lauren, ela é a dona do bar relógio, né, Clock, e ela é de esquerda da mãe. E assim como a Lauren, a Silk Spectre, a Spectral, que é uma heroína que também herda, né, a roupa, né, o nome da sua própria mãe. Tem o Daniel, que trabalha no turno da noite, tal qual o Coruja, ele seria o Dan Dayberg, inclusive faz um casal com a Lauren. O Pete, como a gente sabe, né, é o Ozymandias barra Peter Cannon dessa realidade, o Peter mais real. O John, que vai para Nova York, para mim a referência óbvia aí é o Manhattan, né, que diz que ele é um cara que vai para longe de Nova York. E dos outros dois personagens que aparecem, para mim tem uma dupla referência. O Ed, que é o The Comic, né, porque ele faz tirinhas, ele é comediante, tem uma piada com isso. Ele é o comediante mesmo, o Ed Blake. E não deixa de ser uma referência, eu acredito, ao Ed Campbell, que serve de base para a estética toda dessa história, né? E o Dr. K, né? O Dr. K, K de Kovacs, do Rorschach, para mim é o próprio Moore, apesar da expressão não ser a mesma do Moore, mas todo tipo, né? Bem mais simpático, né, bicho? Muito mais simpático, não tá com aquele cigarrão, aquele olho fundo e aquela camiseta preta que ele aparece nas fotos antigas, né? Então, essa é uma forma do Gillen não só fazer essa homenagem, mas mostrar também graus de variação dentro dos quadrinhos, usar uma metalinguística e mostrar tanto o extremo da distopia do Thunderbolt, quanto o extremo da realidade, como o Ed Campbell usa nos seus gibis, na realidade do Pete. E é aí que o Cannon, que é o personagem principal, né? O Luke fez aqui muito inteligentemente essa legenda pra gente distinguir quem é quem, Pete, Cannon e o Thunderbolt. O nosso personagem principal entende que ele se sentia acima, ele começa a história dizendo: pra que que eu vou me meter nessa história? O que é que essa invasão alienígena tem a ver? Vale a pena salvar o mundo? Eu tô muito acima disso. A humanidade tá abaixo. Ele até tem um pouquinho de humildade ali, diz, né, que é povo, as pessoas ainda têm a chance de mudar, de fazer uma coisa diferente, então ele acha que vale salvar por isso, salvar a realidade por isso. Mas aqui ele percebe que ele não tá mais acima, né? Isso, inclusive, é diálogo da história, não, aí não sou eu que tô inventando. Ele percebe que ele tá muito mais abaixo, ele tá descolado da realidade, muito mais descolado da realidade do que esses personagens simples, simplórios, que estão discutindo a vida. O próprio Cannon senta lá ali no bar e conversa com eles e fala, explica para eles da vida dele, ouve da vida dos caras e tudo mais. E a própria estranheza dele, né? Ele com aquela roupa e tudo mais, um padrão de balão normal de um quadrinho, enquanto os personagens daquela realidade estão usando um padrão mais à mão mesmo, como eu falei, eu descobri aqui numa entrevista com um letrista que ele desenhou à mão cada balão daquele ali dos personagens. É aí que tem a grande sacada. A primeira sacada dele, o Cannon, é entender o que o Thunderbolt não entendeu, né? Da quebra do formalismo. Ele tá menos preso à forma, à fórmula até nessa metalinguística da forma do quadrinho, mas ele ainda tava mais preso do que os personagens dessa realidade indie, por assim dizer. O que vocês acham? Viajei muito? Cara, viajou não, bicho. Eu adorei tua interpretação do grid de 9 quadros, assim, é uma coisa que atualmente, assim, me enche o saco, e é graças ao Tom King. Eu acho que ele não sabe aproveitar isso, assim, eu acho que os 9 quadros ainda são bem aproveitados quando ele trabalha com o Mitch Gerads, né? Você às vezes nem percebe que são 9 quadros graças ao Mitch Gerads, mas quando ele pega um artista, assim, mais engessado, só muda um pouquinho a postura, assim, e isso aí foi um horror, né? Aquele Heróis em Crise, né? Então é um cara que é o atual, assim, emissário dos 9 quadros, é o Tom King, mas infelizmente eu acho que ele não sabe fazer direito. Nesse quadrinho não, assim, eu acho que tem realmente essa crítica, você vê isso, essa quebra, assim, do formalismo. Cara, eu acho um barato, bicho, essa cena no pub, The Clock, quando a versão do Moore, né, o doutor, né, ele tá conversando com o Cannon, e ele simula aquela cena do Rorschach, né, na prisão, né? Eu não estou preso preso com vocês. Vocês estão presos aqui comigo, né? E aí, no final, ele meio que puto com negócios de super-heróis como o Alan Moore, né? Embora ele seja assim, um cara bem mais simpático, né? É bem legal essa história, assim, bem fora da caixinha, né? Essa história também, ela é toda em preto e branco, com uns tons cinzas, né? Quebra com aquele colorido, assim, aberrante. Porra, eu acho genial esse capítulo, cara. Cara, eu gosto também, sim. Mas eu queria falar antes de uma... Eu gosto da interpretação de vocês aí, do formalismo, né, e do grid. Mas eu vejo a aplicação que ele faz na história, assim, pra história. O Peter Cannon usa pra viajar de uma dimensão pra outra porque ele entende, ou ele leu em algum lugar lá nos pergaminhos ancestrais, que aquilo lá, ele tá vivendo uma história em quadrinho, né? Eu entendo desse jeito. Até o Thunderbolt, que é a versão, vamos dizer, superpoderosa dele, não entende isso, e ele entendeu. É, e ele fala o tempo todo que eles estão sendo observados, né? Só que é, tem duplo sentido, né? Tanto eles estão sendo observados pelo Thunderbolt e Ozymandias, né? Quanto a gente que tá lendo, se tá observando eles, né? O quadrinho, né? Exato. Então eu acho legal isso, e aí eu acho o maior barato é que, assim, depois da quarta edição, que pra mim, assim, é maravilhosa, a hora que eu comecei a ler, comecei a ver que ele estava usando os mesmos personagens, é como se fosse Watchmen, fosse um sitcom, assim, né? Puta, eu adorei, cara. E aquela piadinha do Ed ser um comediante, você acha que ele é um comediante, um cara que faz stand-up, mas ele não, ele escreve comic, né? E a palavra comic tem esse duplo sentido, assim. Então, puta, cara, eu achei isso, assim, demais, né? A Laurie, achei legal demais, né? Gosto do doutor ser o barbudo e, ao mesmo tempo, também, por ser doutor, você também poderia, né, dizer assim que ele é uma rata, né, e é o deus de tudo aquilo lá. De certa forma, tô falando isso bem figurativo, né, e o que eu mais gosto é que quando o Peter Cannon entende que ele realmente não tá numa realidade inferior, e sim numa realidade superior, porque é mais material o que eles vivem, o que eles estão vivendo, né, ele também associa, né, que a realidade dele é em Hollywood, né, ele fala 40 anos, que ele vivia 40 anos em Hollywood, e o Pete, né, que é a versão dele dessa realidade, ele vive há 40 anos em Northampton, né? De certa forma, a Hollywood tem toda aquela artificialidade e aquela busca por glamour, né, e pelo estrelato, né, que você entende que ele está fazendo uma crítica a isso também. E aí ele fecha, voltando para a realidade dele, só que como esse é um mundo mais real, mais palpável, ao invés de ele usar o grid, que é o que se ele tivesse numa realidade de quadrinhos de super-herói funcionaria, ele usa a fotografia, cara. Aí eu acho demais, cara. Aí eu acho maravilhoso, assim, essa... Sabe, assim, foi o que eu falei, meu. O Kieron Gillen tirou, assim, esgotou, né, o mojo dele aí nessa história, porque realmente, cara, ela é fantástica. Eu acho ela fabulosa demais, cara. Demais, demais, assim. A gente passou rápido pela terceira edição e eu acho que é a edição que tem mais explicação sobre o Thunderbolt, que você vê também, ele mata todo aquele grupo de super-heróis da realidade do Peter Cannon e aí você vê mais detalhes, assim, dele. Por exemplo, o Nuclon, ele tem esse vislumbre, né, essa consciência temporal, então ele sabe que vai morrer, assim, puta, eu acho tudo isso demais, assim, cara, né, muito bem escrito, são poucos ingredientes, a história tem poucos ingredientes, mas são misturados, assim, à perfeição, cara. Quando eu li, eu fiquei encantado com isso, cara. Uma coisa legal também desses diálogos é quando o Cannon tá discutindo com o Dr. K, né, nosso Alan Moore standby aí, que eles mencionam o assassinato, né, que a mulher gritou e ninguém respondeu. Esse é o assassinato que fica na mente do jovem Walter Kovacs, em Watchmen, que começa a fazer ele desacreditar no mundo. E aí o Kay fala, o Kovacs fala em Watchmen, que ela achou um absurdo, ela gritou e ninguém foi salvá-la. E aí o Ken não corrige, não, isso é, foi registrado errado, na verdade as pessoas foram buscá-la, só que foi tarde demais, tentaram salvá-la, mas já era tarde demais. E aí ele continua com a fala, né, o Dr. Kay continua com uma fala bem no sentido do Rorschach, meio, ah, tá certo, mas mesmo assim não foi legal. É uma outra coisinha aí, tá? Eu lembrei agora aqui, folheando o gibi. E logo depois ele usa de novo essa fala, né, do Rorschach, como você falou, Luiz. Estamos presos coisas aqui, um com o outro, não você comigo, nem eu com você. Tamo junto nessa. E aí é o que ele começa, é o que faz o Kenon começar a entender essa diferença de realidade, né? Esses níveis de realidade que eles estão. Ninguém nesse planeta é capaz de tamanha imaginação, visão ou talento para alcançar algo assim. Só existe uma resposta possível. Estamos sob ataque de um Peter Cannon de outra dimensão. Parte 3. Além de Watchmen. Kenon, ele estava justamente flertando assim com o modus operandi do próprio Thunderbolt, né? Nihilist, né? O Thunderbolt dizimando vários e vários mundos, um atrás do outro. E você vê que o título da minissérie chama-se Watchmen. Não só em homenagem a Watchmen, mas assim, também é do Kenon de observar sem fazer nada, né? Ele praticamente deixa o Thunderbolt matar todos os heróis sem mover um dedo, né? Talvez ele conseguisse impedir, mas não, ele só quando ele decide agir mesmo, assim, que ele começa a mudar as coisas, né? E o Thunderbolt, ele não sabe fazer, justamente como o Maurício falou ainda agora, fazer essa travessia entre as dimensões a partir do grid de 9 quadros, né? E a barganha que ele faz com o Kenon para que ele parasse de fazer isso, de destruir os mundos, inclusive destruir o mundo do Kenon com a invasão alienígena, era ensinar esse segredo do grid de 9 quadros. Aí o Kenon ensina, né, ao Thunderbolt esse segredo, só que algo dá errado, né? E ele acaba sendo esquartejado pela sarjetas dos quadrinhos, né? Aí o Kenon, ele volta, né, à sua realidade, assim, com os corpos desses heróis, e ele promete a Tabu que será alguém melhor dali em diante, né? Já que, como eu disse, ele estava a um passo de se tornar aquele Thunderbolt, né? Senhores, vocês acham, por fim, que o Gillen deixa, assim, uma mensagem subliminar e chega a cutucar a postura do Alan Moore em relação ao legado de Watchmen? Ou esse gibi do Peter Kenon é apenas uma homenagem inocente ao original? Diz aí, Maurício. Não há seja uma crítica ao legado em si de Watchmen, no sentido de da gente falar de continuações, prequels e adaptações diversas. Mas eu acredito que exista, como eu até mencionei antes, uma crítica ao que o Moore pensava ali, né? Claro, a gente está falando do Moore de quase 40 anos atrás, que era um cara com outra cabeça, com outra mentalidade, até porque, coitado, não dá nem pra gente culpá-lo hoje pelas raivas que ele tem em indústria. Mas que refletia até o pensamento da época, né? Um pouco de niilismo, uma coisa mais preta e branca, e até mesmo pessimista. Enquanto a gente tem aqui, no final dessa edição 4, a última fala é dizer assim, nossa, ele é otimista. E realmente, é um personagem otimista. Então, eu acredito que haja aí algumas críticas, como foi mal entendido, de um lado, né? Como a gente falou do King, dos quadros, os 9 quadros em páginas, como isso aprisiona um estilo. Por exemplo, não é todos desenhistas, como você falou, Luigi, que faz o que o Mitch Gerrits faz. Ele continua um quadro no outro, muitas vezes, como naquela cena de Senhor Milagre, que eles estão presos no engarrafamento e a gente está de frente para o carro dele, né, sentado no capô do carro deles e vendo-os conversar. A gente vê o parabrisa todo do carro, a gente vê o carro todo ali com uma sarjeta no meio, né? Visão entre os quadros. Então isso facilita muito a leitura, torna visualmente agradável e flui melhor o ritmo. Mas quando você pega o cara que está escrevendo, porque ele tem que escrever 9 quadros naquela página, e o desenhista que não consegue transcender isso, e muitas vezes o próprio roteiro não permite também, né? Não é toda hora que a gente vai ter uma sequência dessa. A gente tem que ter um desenhista que vai entender que aqui é um plano americano, é mais vertical do que horizontal, é mais portrait, né? Que é do busto para cima, quando você vai dar um close. Ou então você vai mostrar muito menos as laterais, a ação vai ter que ser muito mais verticalizada, ou então o fundo do quadro, enfim, coisas técnicas aí que é mais para desenhista mesmo, a gente acaba percebendo só da repetição de ver, não sei os nomes de técnicos de nada disso. Aqui é o Gillen com o Wizengard, eles fazem uma coisa muito legal que é se prender não se prendendo, né? Quando o Kenon volta para a realidade do Thunderbolt para confrontá-lo, depois de ter essa iluminação da questão dos níveis de realidade, como ele se prende ou não se prende a isso, quando ele olha para os prédios, né, né, dessa realidade lá são grids, de quadros em branco. Não existe só forma, não existe conteúdo. Então, eu acredito que exista uma crítica aí nisso, mas também existe aqui e ali alguma coisa que o Guilherme alfineta, assim, da concepção do humor em si, em Watchmen, não até depois, em relação às suas outras obras. Curiosamente, né, eu acho que até para mostrar que não há nenhuma raiva, o Moore, dentro da história que ele nos apresenta, é um cara pé no chão, é verdade, mas otimista, que em alguns momentos, eu citei dois agora há pouco, que subverte as falas do próprio Watchmen. Então, não diria que há aí uma crítica em si à obra, mas ao que foi entendido a partir dela e até da mentalidade do autor na época. Cara, eu concordo contigo, bicho. Sobretudo quando, como eu falei ainda agora, quando o Thunderbolt ele é esquartejado, né, pelas sarjetas. É como o cara que se prendeu ao Watchmen, né? Por exemplo, vamos falar assim, o Zack Snyder. O Zack Snyder parece que ele só leu o Cavaleiro das Trevas na vida dele inteira, né? E o Watchmen, né? E assim, ele leva isso pra tudo, né? E não entendeu, né? E não entendeu, né? E leva isso pra tudo. Leva isso pra Liga da Justiça, pra tudo que ele faz, ele leva esses dois quadrinhos, né? Aquele cara que parou naquilo ali e quando vai tentar mudar, assim, de ideia, vai tentar mudar os ares, esbarra naquela limitação de fonte, sabe? Aquele cara que só leu Watchmen na vida e tá... É um quadrinho foda, mas assim, não é tudo. Quadrinhos é muito mais que isso. Até eu acho que o Alan Moore, ele se ressente sobre isso. Aí eu acho que a crítica dele não é sobre o Alan Moore, é sobre esse produtor com a cabeça pequena, velho. Cara, eu acho que se teve crítica aí, ela foi na ponta dos pés, assim. Que ele é super respeitoso, até porque ele também não é trouxa nem nada. Quem é Thunderbolt perto de Watchmen, né? Ele nem teria sentido ele fazer essa história sem o Watchmen. Então ele é super respeitoso. Acho que quando ele foi mais, assim, apimentado, assim, é quando ele fala, ele usa o Thunderbolt, né, que é o vilão da história, pra falar pro teste. Não, essa é uma história séria. Que nem é... talvez seja uma crítica direta ao Alan Moore, sim, a realmente o que resultou tudo disso, o que resultou depois de Watchmen, né? Por assim dizer. Eu acho que essa é a crítica mais ácida, né? O fato desse Thunderbolt também morrer preso no grid, eu acredito que seja assim, isso que vocês falaram, de ficar preso ao formalismo, né? E uma hora também ele fala, é bem nítido, que ele fala que existe outros pergaminhos para ler, e quando ele tá falando de pergaminho, aí ele tá falando de quadrinho, né? Existem outros quadrinhos para ler, que é realmente você sair dessa caixinha que não tem uma obra só. Eu acho que é uma crítica bem, assim, bem suave mesmo, bem suave. Eu acho que toda a história é de quem leu muito Watchmen, tá muito por dentro para criar esse Watchmen desconstruído, né? Essa história do Ozymandias sem ter o Ozymandias. Então, acho que é igual Pax Americana mesmo, assim, é uma obra de quem ama mesmo aquilo lá e... Não dá para esconder, né? E o final eu acho bonito mesmo. Ele é otimista, ele é até romântico, né? Porque ele volta, né, para o tabu e aí sim aquele downgrade que eu falei, que é o Peter Cannon abrindo mão de ser super-humano, que ele fala que é fácil ser super-humano e que ele ia tentar ser agora apenas humano, né? Eu acho isso lindo, cara. Eu acho isso daí... Humano é falho. Eu acho lindo isso. Realmente, assim, eu acho que aí bate, o cara realmente estava inspirado para escrever isso. É uma pena, cara, mas é uma pena que tão pouca gente conhece essa história, assim, porque toda vez que eu leio, assim, eu acho ela uma maravilha, assim, uma coisa gostosa de ler, inteligente, sem abrir mão da fantasia do Sense of Wonder, né, daquela coisa que você vai em busca dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo não é uma coisa descerebrada, né, então, puta, cara, eu gosto demais, cara, assim, muito mesmo. Para a gente fechar, como vocês enxergam comercial e editorialmente os spin-offs assim, de Watchmen, né? Vocês acham que são válidos e relevantes, assim, traem o ideário de Alan Moore? E o que a DC vem fazendo? Né? Vocês aprovam, desaprovam? Fala aí, Maurício. Primeiro encadernado de Watchmen já tem aí os ideais do Alan Moore, né? Porque não é essa combinação feita na DC. E é difícil. Aí você tem que falar ou do ponto de vista do Alan Moore ou do ponto de vista do resto do mundo. Felizmente, como consumidor ávido de quadrinhos, eu entendo a toda da indústria e sei o quanto foi sacaneado, sim, é óbvio. Mas tem que pensar isso como, pra gente, pelo menos, é um produto cultural, para consumo, que eu não vejo também essa coisa de vaca sagrada, não. Não gosto muito dessa coisa de, não podia ter interpretação, continuação. Eu acho que muitas vezes se prender só a isso é se limitar, sabe, Luiz? É pensar em fórmula. Aqui, de novo, né, a temática que o Kenan aborda nesse healing, já tô falando mais do personagem que do autor, mas existem outros casos em que é válido como exercício de criação mesmo, é válida como forma de chamar até leitores ocasionais, gente que não lê há muito tempo, mas opa, tem uma coisa nova dessa frente. Por outro lado, é muito fácil, muito, muito fácil cair no caça-níquel. Eu vi de Cavaleiro das Trevas 3, Cavaleiro das Trevas 2, tudo mais que o Frank Miller tem feito aí recentemente, que não diz nada, sabe? Então, pra mim, fica muito mais da questão do, algo que interessante a ser dito com isso aqui. Se sim, toca a bola, vai em frente e é válido mesmo. Mas quando é só pra caça-níquel, só pra fazer o blockbuster do momento, sabe? A gente tá vendo aí, agora nesse comecinho de 2021, essa iniciativa da DC, o Future State, que eu achei muito bacana a ideia, mas em execução é só mais um logo novo com posters distribuídos para as comic shops americanas novas para fazer um hypezinho, tentar recuperar aí o tempo que ficou sem gibi no ano passado, por conta da Covid. E em essência, diz muito pouco. Só tem uma coisa ou outra assim interessante, mas o resto é caça-níquel, é escritor que não entendeu a proposta da coisa e mais do mesmo. Falamos aqui em off, eu não li ainda o antes de Watchmen, não me interessou mesmo assim na época. Eu até posso ter tomado as dois do Alan Moore, não sabia nem que ele tinha sido chamado para a curadoria dessa linha, você que me contou mais cedo, Luiz. Mas não me atraiu assim, mas eu vejo muitos nomes bons envolvidos com isso, né? O Len Wein, o Straczynski, bons desenhistas também, o próprio Darwin Cook, né? Jay Lee, enfim, muita gente boa, e um dia eu vou atrás disso pela curiosidade mesmo. Quando eu terminei de ler essa minissérie do Peter Kenan, que foi o Reginaldo que falou, né, pra mim, recomendou e tal. Li e a gente marcou pra gravar, né. O próprio Reginaldo falou que você tinha lido também. E acabou que resultou num papo bem gostoso, né, porque, cara, eu adoro falar sobre esse tipo de assunto, assim, sobretudo Alan Moore, né. É uma coisa que me instiga muito, tanto é que o meu doutorado foi em cima disso, né, Liga Extraordinária do Alan Moore. Mas assim, eu tava pensando, né, pronto, depois da minha leitura do Peter Cannon, deu vontade de ler mais Ozymandias. Fui pegar o antes do Watchmen, do Len Wein e do Jay Lee, né. Aí eu me peguei pensando assim, pô, o Len Wein, né, o Len Wein, o criador do Monstro do Pântano, né, o Len Wein, deu carta branca pro Alan Moore fazer o que quisesse, né, o personagem dele, né, modificou tudo, assim, praticamente se tornou um personagem do Alan Moore. Tanto é que a gente, quando a gente pensa em Monstro do Pântano, a gente já pensa em Alan Moore, né, não pensa em Len Wein, né, a gente passa assim, 5 minutos, foi criado pelo Len Wein. Mas assim, é curioso, eu tava lendo esse gibi e eu acho um texto maravilhoso, o texto do Len Wein, assim, não é algo assim que, vai modificar o jeito que você pensa no Ozymandias. Mas não, assim, é como se você imaginasse assim, o Ozymandias escrevendo a autobiografia dele, você vendo a perspectiva dele de Watchmen, né? Mas só que até um pouco antes. A história começa em 1938, com o nascimento dele, ele mostra a infância dele, já inteligente, os pais pedindo que puxasse o freio de mão na inteligência dele lá, porque ele vinha chamando a atenção e as pessoas não acreditavam que ele era super dotado. Com o Jay Lee, né? O Jay Lee, eu acho que é o Mike Mignola 2.0, Reginaldo, me perdoe. Mas assim, eu acho um gibi bem legal, bem gostoso. E o Alan Moore tripudiou bastante, assim, desse antes de Watchmen, né? Ele recebeu uma proposta da DC para receber 2 milhões para fazer a curadoria desse gibi. Talvez como a mesma coisa que o Neil Gaiman fez agora com o universo Sandman, né? Mas assim, ele rejeitou e divulgou e pediu para as pessoas não comprarem. E, enfim, ele divulgou aos quatro ventos, né? Para que isso não fosse à frente, né? Pelo ressentimento justo que ele tem, né? Como o Maurício falou. Mas assim, eu acho que também não existe essa coisa de vaca sagrada. Se realmente não é dele, né? Se controla atualmente, eu acho que a DC sempre pisou em ovos para trabalhar com Watchmen, sobretudo na gestão do Paul Levitz, né? Na época que era editor-chefe, né? Eu acho que isso caiu por terra quando o Dan Didio, né? Tanto que é o Dan Didio na época desse antes de Watchmen, né? E, enfim, aconteceu recentemente o Watchmen da HBO, do Damon Lindelof, estourou nas premiações do ano passado, né? Globo de Ouro, Emmy. Eu acho uma minissérie assim magnífica, assim. Eu acho que sem palavras, assim, o que é que ele faz com Justiça Encapuzada, né, que era uma lacuna no quadrinho que o Alan Moore deixou, ele resolve isso, eu acho, brilhantemente, assim. Eu acho que é o grande MacGuffin dessa série da HBO. Atualmente está o Tom King, assim, que a gente tanto atira pedra, mas eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bom no Rorschach, né? Eu acho válido, eu acho que o Watchmen é uma marca forte, eu acho que a DC realmente tem que explorar. Infelizmente aconteceu isso com o Alan Moore, mas assim, eu sou apaixonado pelos personagens, eu realmente eu não me ofendo, assim. O Jameson, que gravou recentemente com a gente o The Nez, o Dredd Star, que grava com o Reginaldo o Omniverse lá no Sete Jagunços, ele costuma dizer antes de Watchmen e depois de Watchmen, nada, né? A gente até brinca com ele, que ele não quer nem ouvir a sinopse, né? Existe realmente esse fã xiita, mas assim, eu não sou um deles. Eu acho o seguinte, não tem essa de ser contra ou a favor, é uma propriedade intelectual e tem que ser usada. Aqui, nessa mini, cara, ela nem foi usada, ela é referenciada. Isso é maravilhoso. Eu acho uma forma inteligente de você resgatar um marco dos quadrinhos, talvez um dos maiores, assim, né, que é o Watchmen. Mas, por outro lado, também, assim, eu adorei a série da HBO, então, vamos dizer, né, na série da HBO valeu a pena mexer. Doomsday Clock eu acho tenebroso, eu acho ruim mesmo, eu acho que distorce alguns conceitos, até de Watchmen, à toa, pra nada, então eu detestei. E nós vamos ter que conviver com isso. Antes de Watchmen eu gosto também, alguma coisa, não é tudo. E eu acho realmente assim, eu gosto da série da HBO, até pela forma respeitável que ela trabalha com os conceitos. Não acho que o Justiça Encapuzada é uma lacuna, porque lacuna é quando faz falta alguma coisa e ele não fazia falta. Ele é um complemento, e aí sim, um complemento bem feito. Eu gosto da ideia, não é que eu não gosto, mas poderia viver sem também, tudo. Acontece que a gente não vive, é uma ilusão, é uma falsa ilusão. É uma briga de cachorro grande, essa do Alan Moore com as Majors, né? Não é só com a DC. Acho que ele tem mais raiva da DC, né? A DC ele socaria e depois daria parada, assim, né? Com a DC caída. A Marvel, ele daria só a bicuda e acabou, né? Assim, eu acho que da DC ele tem muita raiva, cara. Né? E não é pra menos também. Né? Não é à toa. Então, mas da nossa parte, assim, eu vou gostar, né? O Rorschach do King, eu acho até agora não brilhou meus olhinhos, não. Então, não acho ele tão grande coisa assim. Vamos esperar pra ver. Abomino a ideia desses personagens transitarem dentro do universo DC. Abomino, assim, acho horripilante isso. Não quero. Isso eu realmente não quero ver, né? Prefiro não ver, e se tiver, vou tentar desviar e não acompanhar. Eu confesso que eu nunca tinha dado muita bola a esses eixos de Watchmen, mas eu tava lendo da edição do Definitiva e o Alan Moore, ele fala, esse cara ele fala muito, assim, dos processos internos dele pra escrever, os bastidores. E o Alan Moore, ele já falava isso, assim, na proposta dele, já que ele não poderia trabalhar com os personagens da Charlton, que a DC encarasse o Watchmen com um universo à parte. Já que não faz parte da cronologia, ele não queria que os personagens transitassem, assim, pelo universo DC. Queria realmente fosse uma coisa à parte. Cara, e é isso, assim, que pode até referenciar, explorar de forma legal, assim. Você leu o Ozymandias do antes de Watchmen, eu reli Pax Americana. Olha, cara, é um tiro no pé, assim, porque eu adoro aquela arte do Frank Quitely, adoro, cara. Eu acho que ele tava mais do que inspirado, é lindo. Entendo algumas brincadeiras com o número 8, que aparece na máscara, na ponte, gosto, mas do resto, cara, falei assim, vou procurar referência, pessoal destrinchando. Cara do céu, é uma edição tão hermética, tão maluca, cara, pra querer ser um ótimo às avessas, assim, cara. Então, na minha opinião, assim, eu gostaria de ver o Watchmen descansar um pouquinho, parem de mexer com ele, assim. Não culpo o Alan Moore da fase sombria dos anos 90, não culpo ele de jeito nenhum, mas o fato é que aconteceu, e teve coisas boas e coisas ruins, né? Planetary, Authority é fruto dos anos 90, Astro City também, embora tenha pouco ou nada nada a ver com o Watchmen, mas eu acho isso. Deixa esfriar um pouquinho, deixa ele no cantinho dele, tá lá. É, na dúvida, pode sair algo espetacular, que nem Peter Cannon, como pode sair um Doomsday Clock. Eu prefiro que não mexa, cara. Doomsday Clock, não. Vamos dizer que Doomsday Clock ainda é bom perto de Metal, né, meu? Que é o Dr. Manhattan que ri, né, meu? Isso daí é assim, é... Vocês querem matar o barbudo lá, né, meu? E pra piorar, essa história é relevante agora, né? Fundou agora o podcast de vocês, né? O Omniverso, né? É, cara, assim, é assustador, assim. Não foi esse o motivo, não, pelo amor de Deus. Não brinca com isso, que eu tenho medo da praga lá dele, cara. Jamerson vai querer mudar o nome agora, viu? É, não brinca com isso, não, que a praga é forte. Mas eu acho, assim, sabe o que eu gostaria, assim? Ele nunca vai fazer isso, mas que alguém entregasse esse Thunderbolt, assim, esse Peter Cannon, a série, assim. Saiu num encadernado agora, né? Agora não, saiu em 2020. Essas 5 edições no encadernado e desce pro Alan Moore ler, cara. Ele não vai ler porra nenhuma, né? Com aquela fleuma britânica, ele vai falar obrigado, mas não. E se não fizer um, sei lá, um passe de mágica assim com as mãos, né, meu? Pra amaldiçoar a pessoa que tem toda pra ele. Mas eu acho que se ele lesse assim, cara, ele ia gostar, cara, porque é respeitoso, assim, né? E ter uma crítica não dirigida a ele, mas dirigida ao que aconteceu por conta de Watchmen, assim. Que eu acho isso eu acho válido. Eu acho que ele iria gostar, iria agradar a ele, assim. É um cara erudito, assim, mas sempre foi apaixonado por quadrinhos, né? Eu acho que ele iria gostar dessa história. Não acredito nesse papo furado que Alan Moore não lê nada, que não assiste nada, não. Isso aí, eu acho que isso aí é pra dummies, esse papo aí, viu, velho? Porque de vez em quando, assim, a gente vê um comentário ou outro de Alan Moore sobre um quadrinho X, Y. Tem uma introdução bem bacana dele em Planetary por Warren Ellis. Esse que era um Gillen, como é britânico, assim, não duvidaria, não. Pô, meu conterrâneo, se mandar esse quadrinho pra mim, não duvido que ele não leria. Mas, claro, ele não faria o comentário, né? Ele não autografa mais material do Monstro do Pântano, de Watchmen, né? Essas coisas, mas eu não acredito que ele seria deselegante a esse ponto, não. Eu acho que ele lê, mas fica pra ele, eu acho que... O Kieron Gillen ia perguntar, e aí, você leu? Ele ia fazer só, uhum. É. Eu acho, cara, do jeito que ele é rigoroso e cheio de valores, assim, que ele não lê mais quadrinho de heróis, cara, de super-heróis. Eu acho que ele não lê mesmo. Ele nem procura se interessar, cara, assim, pra não se estressar, pra não se aborrecer. Ele já deve estar veinho, né? Já deve estar com pressão alta, alguma coisa assim, cara. Eu acho que ele não deve ler, cara. Não deve, cara. Sinceramente. Eu acho que ele deve, sabe, estar enfurnado, assim, em livro de magia, o filme lá que ele tá participando, cara, eu acho que ele abstraiu, cara, eu acho que ele se desligou, cara, sinceramente eu acho que ele desencanou, do jeito que a filha dele fala também, né, eu acho que não volta não, ele realmente, ele pode até receber, ser cortês e tal, mas não acho que não, cara, é muita amargura, é muito rancor, assim, é ex-amor, né, meu? É pior ainda, mais doloroso ainda. É, exatamente, é porque ele ama, mas ele não quer amar, como dizem, né? Quadrinhos vão partir seu coração um dia. Partiram dele pra nunca mais. Eu até tirei o microfone, fui pegar aqui na estante, eu comprei ano passado um quadrinho muito elogiado, né? Um quadrinho independente do Adrian Tomini, né? A Solidão de um Quadrinho Sem Fim. Aí na quarta capa tem as citações dos autores conhecidos, dos jornais e tal, que faz um comentário sobre o quadrinho. Aí tem lá o Alan Moore, é o primeiro, assim. Neste belo e sincero trabalho, Adrian Tomini apresenta o retrato mais honesto e revelador possível de uma indústria a qual não posso mais suportar me associar. Não, é isso, cara. Ele é educado, mas o cara tem que tomar um omeprazol, cara, depois de falar isso, assim. Tá com úlcera de raiva, meu, assim. E esses ainda tudo bem, cara. A hora que ele vê alguma coisa tipo Doomsday Clock, assim, ou chega nele alguma coisa assim, cara, isso daí deve revoltar ele, cara. Os comentários do Morrison, assim, puta, cara, deve revoltar, cara. Deve revoltar ele, assim, né? Deve, sabe, quando o cara nem responde pra não começar a desopilar, assim, o fígado, cara. Isso é palpite nosso. É conversa de bar nossa, assim, meu. É conversa do pub lá, meu. Ele deve estar naquele estilo ali, ó, o doutor. Indo no pub na esquina de casa, de chinelinho, né, de crocs, né, meu? Ô, gente, eu vejo assim os relatos, né? Poucos, na verdade, até porque é difícil você encontrar o Alan Moore, tem que muitos planetas se alinhar e você tá com cueca certa no dia e ter pisado nas linhas de lei corretas de Northampton para achá-lo. Mas os relatos que aparecem aí, dele ser sempre cordial, né? Com os leitores e tudo mais. Acho que também ninguém tem coragem de extrapolar muito, não, com ele, porque é um. Figura que assusta, né? Pela postura, pelas falas dele, como o Reginaldo falou bem, né? Ele não vai dar dois gritos em você, mas da forma como ele fala vai te intimidar. Então, vê, por exemplo, o Donny Cates esteve lá em Northampton, né? Fez foto com ele e tudo mais. Foi de onde surgiu aquela brincadeira do Venom ser melhor do que o Watchmen e tudo mais. O Kalai, se não me engano, do Pipoca Nankin, esteve lá também, negociou com ele lá alguma coisa e fez foto com ele, saiu elogiando muito. Foi muito legal estar com ele lá. Até recentemente ele assinou alguns book plates para alguma comic shop lá da Inglaterra também. Então, assim, eu acredito, eu penso muito no Moore hoje. Olha, o Morrison, tá vendo? O Reginaldo teve um troço agora. Não, ele mesmo faz isso de vez em quando, velho. Hoje fui eu, tá vendo? Eu penso muito no Moore como aquele caso que o causo, né, que o Dan Slott conta do Steve Ditko, que na época que ele era estagiário lá na Marvel ainda, ele foi devolver umas artes do Ditko, puxou o assunto e o Ditko conversou, parou com ele pra tomar um café, mas quando o Slott caiu na besteira de falar do Homem-Aranha, o Ditko só levantou, apertou a mão dele e foi embora com as páginas que ele foi buscar. Também tem ali, né, um caso que os dois se foram e não resolveram em vida, quem sabe no além, numa próxima encarnação eles se resolvem nisso, eles estão ali, né? É aquela ex-bandida, né, bicho? É isso, há amor pelo material, né? O material aí nos dois sentidos. Mas há também um passado, tipo assim, ele não vai me fazer bem. Não adianta eu voltar pra lá, eu não quero nutrir essa paixão. Mas concordo com vocês, eu acho que ele gostaria sim de ler Thunderbolt, mas que a gente tá falando hoje, que é bom, é referencial, mas não é bobo. Tem o que dizer, como eu falei, né? Não sou contra quando há algo que dizer, mesmo não sendo uma continuação direta, mas sim uma referência, uma alegoria até. Eu gosto muito da série da HBO. Comecei a achar desconfiadíssimo, até porque a história recente do produtores não é muito positiva, mas aqueles se superaram muito. Gosto também do que o Tom King tá fazendo aqui, a minha nota de desagravo a esse nobre autor, que recentemente cobriu, né, as revoltas no Capitólio também no Twitter, ele é jornalista também agora. Gosto muito do que ele tá fazendo ali, e porque ele se alia a um desenhista que é muito bom também, o Jorge, né, Jorge Fornes, é um cara muito bom, tem acho que a galera tem comparado muito com o Mazzucchelli, e ele sabe usar a coisa do grid de 9 quadros, ele sabe subverter isso e tudo mais, e o traço é bonito, a página quando você olha como um todo é bonito, dá gosto de ver aquilo ali, e é uma coisa que, por exemplo, o próprio King não tá conseguindo repetir no Strange Adventures, que tem dois puta desenhistas, que é o Mitch Jets, parceiro de longa data dele, com o Doc Shanner, que também é um desenhista, eu gosto muito, não sei, acho que um de vocês dois mandei, mas eu gosto muito e acho que é uma escolha legal. O problema ali tá na história mesmo, o King tá se repetindo demais, tendo aí na desconstrução que não chega a desconstruir nada, só se repete uma fórmula, reforça uma fórmula e a gente perde, nem pra terapia tá servindo. Terapia do próprio King. Ô Maurício, eu fui atrás, você falou do Donny Cates com o Moore, eu fui atrás porque eu não lembrava. Aí eu achei aqui a foto, cara. Cara, assim, devem ter falado pro Alan Moore, ó, dá um abraço aí no cara do Rappi aí, o cara do iFood que traz suas comidas, cara. Senão ele vai atrasar. Bem isso. Né, meu? Porque o Donny Cates aqui, meu, parece qualquer coisa, né, meu? Tá mais pra PC Siqueira do que pra Donny Cates aqui, cara. E o Alan Moore, meu, já tá puta pra lá merda, de Bagdá, né, meu? Assim. Não reconheceu, então, não. Você agora matou. Você agora matou. O Donny Cates é o PC Siqueira. De todo o meu coração, eu odeio essa fantasia, pois cada vez que a coloco, Peter Cannon morre para que o Thunderbolt possa viver. O Thunderbolt representa o fracasso da civilização e o triunfo da força bruta. é isso, nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, Os Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas, ou no Instagram, @osescapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indique esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho para gente na sua rede social, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha para gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu gibi, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos multiversais. Valeu, Maurício. Valeu, até uma próxima aí. E, por favor, leiam esse gibi. Quero agradecer, inclusive, ao meu amigo Vitor, lá de Salvador, porque me tinha me indicado esse gibi há um bom tempo. Botei na estante aqui do tablet. Uma bela tarde de sábado, eu comecei a ler, assim, não consegui parar. É, recomendação dele aí, valeu, Vitor. Vale até um capa dura, né, bicho? Ou não? Esse vale uma capa dura, viu? Na estante, assim, mas... Vou encarar, velho. Pegar um flopzinho aí, tá de bom tamanho. Valeu, Reginaldo. Valeu, valeu aí. Um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas.